Botei um cravo na boca e um botão em cada dente. Botei um cravo na boca e um botão em cada dente. Eu queria dar-lhe um beijo, mas aqui tem muita gente. Eu queria dar-lhe um beijo, mas aqui tem muita gente. Lá do céu caiu um cravo, de tão mal duro esfolhou. Lá do céu caiu um cravo, de tão mal duro esfolhou. Quem quiser casar comigo vai pedir quem me criou. Quem quiser casar comigo vai pedir quem me criou. Ai, moreninho, você tá é me enganando. Ai, moreninho, você tá é me enganando. Você tá caçando o jeito de eu sair daqui chorando. Você tá caçando o jeito de eu sair daqui chorando. Você tá caçando o jeito de eu sair daqui chorando.